In the morning, wild roses as the sun begins to shine. I will bring you flowers in the morning, wild roses as the sun begins to shine. Yo, Vuvu, G. Depois de alguns anos, meu people ficou viciado entre nós. Muito sentimento, vocês quiseram. Obrigado pelo apoio que me têm dado. Sem vocês nada faria sentido. 5 anos a rimar, 6 anos a ajudar a vocês serem alguém. Se não eram ninguém, do 0 ao 100, vocês valem 100. Depois rolaram para a dor do futuro. Outro rumo, resumo, minha vida canta de chã. Sempre a curtir com DJ Fubu G. Oh Fubu G, primeiro álbum sempre a abrir. Mais anos a passar, mais músicas a aderir. Sempre a florir e a sorrir. Na área não se brinca conosco. Um doce, passado, presente e futuro. Consideração, onde está o meu coração? Adaptação, em cadastro. On fire, fora ou dentro, sempre serei o mesmo. Na música, eu encontro alegria, paz e harmonia. É o pão de cada dia, sem ela eu não vivo. É o meu adesivo, agressivo ou não. Estou sempre ativo,